achei a liberdade. Um grande amigo, sim. Deixei um mundo de pecados. Jesus é tudo pra mim. Tem tanta gente procurando caminho pra seguir. Deus é a única saída. Eu sou.